O Ministério Público de Minas Gerais e os órgãos integrantes da Rede de Proteção à Mulher do município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, assinaram um acordo para implementar na cidade um protocolo municipal de atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar. O documento possibilitará que os órgãos atuem de maneira padronizada e articulada, com apoio recíproco e troca de informações, visando prestar atendimento integral à vítima de violência, ao agressor e aos outros integrantes do núcleo familiar. De acordo com a Promotoria de Justiça de Turmalina, um levantamento estatístico do grande número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no município revelou a necessidade de se elaborar o protocolo. Além disso, um feminicídio praticado na cidade, em descumprimento de medida protetiva, demonstrou que a qualificação da rede municipal de enfrentamento a esse tipo de violência é uma medida urgente. Entre as ações previstas estão a criação de grupos de apoio em prol da vítima e do agressor, o desenvolvimento de cartilhas sobre as espécies de violência e a identificação dos órgãos incumbidos de combatê-la no município. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.